quase que, sabe, eu penso como uma inspiração, como já a minha mulher disse várias vezes, da Nossa Senhora de Fátima, do 13 de maio, é o que a minha mulher diz.